2 Salvador, bom dia, Gol no 961. Gol no 961, não estou autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 090 graus, 062. Sim, decolagem 10, Gol no 961. Zona 961, decola 225, chama controle 119.8. 119.8, Gona 961. Torre Salvador, o gol no 865, bom dia, passando externo, baixar trabalho visual. No 865, ajuste altímetro no 04, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 059. Livre pouso, pistão no 0, gol no 865. Controle, bom dia, o Fábio 73 tem para essa nova. Gol no 865, solo 38, livre direito, chama solo 121, décima 1. Falou Salvador, 3171 para o pushback, acionamento cano 2. Falou Salvador, bom dia, 3171, posição 2, pushback, acionamento. Corrigon 1759. Ronald 759, o altímetro no 0, 1 no 4, continua aproximação, reposta visual com campo. Reportarei visual. Estando bastante checado, voo 759. No 759, livre pouso, pichão 0, vento 080 graus, 032. Livre pouso, voo no 759. Gol 9759, solas 46, livre direita, chama solo 121, décima 1. Leva direita, décima 1, gol 9759. Oi, bom dia, gol 093. Confirme quem chamou a torre. É o gol 093. Na 093, a gente altímetro na 014, continua aproximação, pós visual com o campo. Gente, 013, 014. Tô 3171, ponto de estrada 10, pronto. 3171, a linha e decola fica autorizado? Afirmo. Gente, sem parar, está autorizado a linha decolar a pista 10, vento 070 graus, 032. E a linha decola a pista 10 separada, pista 3171. Trip 5328 na escuta do solo. Na escuta da torre. Gente, na escuta da torre. Apenas para testar um pouco mais à frente, grata. Obrigado. Oi, o gol 093, visual, baixão e travou. Na 093, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Sim, 093. Oi, bom dia, o Fábio 735 no ponto de espera da hotel, pronto. Tem 735, mantém o ponto de espera da hotel. Mantendo. O gol na 093, livre pouso, pistão na 0, vento 060 graus, 049. Livre, o pouso na 10, gol 093. Então, 3171, decola 249, chama o controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, tá 3171. Trip 5328, ali mantém cabeceiro no zero. Ingresso nem mantém, trip 5328. Prossiga. Celeste 735, está autorizado o corredor Axé. Decolagem, vento 070 graus, 049, vai ficar atento à aeronave taxiando e na pista. Evite sobrevoo sobre o mesmo. Confirme, tá livre ingresso e decolagem? Afirmo, 8735. Essa linha decola o 8735. Vai livrar a direita, chama solo 121, décima 1. Gente, vai livrar agora, chamando 21093. Uno, dois, uno, décimo uno. Salvador, bom dia, Sacar 1570, 60 LS 10. Avisa a Tarragão 6570, o ar de 7 metros no 014, reporta visual com campo. Portaria visual, confirmada, olhada? Úmida. Ok, obrigado. Fora do solo, 8735. 8735, fora do solo, 852, curva direita, na proa do farol Tapuã, guarda transferência de controle. Proa do farol, guardando. Trip 5328, sou autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 010 graus, 049. Iniciando, trip 5328. Cara de 735, produtora da Blanche, no controle 119, decimal 8. 119, 8 grátis, bom dia. Cruz 1-9, está autorizado, tá? 70, são no 7, reporta para ingresso. Avistou já o ADCMS-77. Avisa cargo 6570, livre pouso, pista no 0, vento 360 graus, 039. Livre pouso no 0, avisa 6570. Avisa 5328, decolado 53, no controle 119, decimal 8. 198, gente, obrigado, bom dia. Cruz 1-9, Lima, tem cabeceira 1-7, reporta pronto. Cruz 1-9, poderia confirmar transporte de enfermos? Gente, logo os 9 poderia confirmar, decola de imediato. Gente, autorizado a decolar de imediato, o vento 010 graus, 039. 6570, sala 57, livre à direita, chame de solo 121, décima 1. Sente, solo 121.1, essa carga 6570. Rio 9811, na escuta da Torre Salvador. Positivo, está feliz, baixar o trabalho. Gente, hoje o altímetro no 014, informo um papá Alfa 31 decolando da pista auxiliar. Continua a aproximação e aguarda a realização para pouso. Positivo, gente. Rio 9811, livre pouso, pistão no zero, vento 020 graus, 04 noite. Gente, 9811. Eco 19, decola 257, chama controle 119, décima 8. 1198 para o controle, o Eco 19. Papa Pachari, tamo de forma na escuta da Torre Salvador. Gente, poderia confirmar esse mato de voo até São Paulo? Rio-San 3507, quando espera pronto? San 3507, ali Rio 9811, solo 59, livre direito, chame solo 121, décima 1. 121, décima 1, sim, 9811. Salvador, bom dia, 9811 da Rio Libro. Tan 3517, autorizado decolagem, pista no zero, vento variável com 3 nós. Tan 3517. Prossiga, certo, uniforme. Vinte e duas e cinquenta, já pronto para o estacionamento? A gente poderia confirmar pronto para o estacionamento? Decolada 01, nós temos controle 119, décima 8. 19, Charlie Tango Uniforme, é a Torre Salvador. O Charlie Tango Uniforme, bom dia. Checando junto ao CGNA, foi informado que o senhor tem um slot para chegada em Congonhas às 11h59, Zulu. Então ele teria validade até 15 minutos depois, que dá 12h14, né? O Centro Recife informa que o senhor pode decolar de modo que o senhor chegue antes desse horário e não depois, ok? Então esteja pronto para a decolagem de modo a cumprir esse horário de chegada lá em Congonhas para evitar que o senhor perca lá o slot de chegada, ok? Zero 08, aciona a identificação, 4109.